Tá bom. Mas eu preciso só que o Diego cheque que tá recebendo a conexão. Ele vai entrar daqui a pouquinho. Diego é o cara que opera lá na rádio. Beleza. Capaz que você tenha até conhecido ele, na verdade, eu fiquei pensando aqui. Você conheceu o Diego Mesa, aqui em São Paulo? Um amigo nosso da galera da bike? O nome não me é estranho, não. Deve ter É, né? conhecido, mas não é alguém que eu tenha conversado muito. É. Eu vou fechar o vídeo para ficar um pouco mais rápido. Beleza. Vou fechar aqui, tá? Fica um pouco mais veloz. Como é que você tá? E aí? Melhorou um pouco, apesar das injeções de saco de todos os exames. Eu tô acompanhando toda a tua saga no Face. Gente, que inferno, Nossa, né? então, é muito bom ter um diagnóstico, mas é foda você ter a confirmação de que você tem um problema que não vai ser curado, sabe? Pois é. E a galera é tipo. Nossa, eu fico impressionada esse negócio de doença rara, né? Como os médicos são ignorantes. Não Impressionante. é. Eu falei com a enfermeira esses dias que ela me perguntou: ah, o que que você tem? Eu expliquei ela e tipo, antes de você ter o diagnóstico, o que que os médicos falavam? Eu falei que eu tava mentindo. É, claro. Que Basicamente. saco, né? E tirando você de É. boca, né? É. Tipo, ou ah, é tudo psicológico. Ah, nossa, meu, que inferno. Ô, Ju, Não. eu preciso que você teste Vai. uma coisa para mim. Diga. É, vê para mim se você escuta a música que eu vou botar aqui. Deixa eu escolher uma qualquer. Vamos pensar. Só tem música de criança aqui no meu YouTube. Tem palavra cantada. Ah, deixa eu ver se eu acho alguma coisa que não seja isso. Tá difícil. Meu Deus do céu. Aqui. Vê se você escuta essa aqui. Here goes. Escuto perfeitinho. Ah, que ótimo. Quer dizer que quando eu ponho música aqui, no meu computador, você consegue ouvir, então quer dizer que vai ser transmitido. E aí, tipo, se tiver música, áudio, trecho de vídeo, alguma coisa que você quiser que eu coloque, você fala no ar, que daí eu coloco. Aí os ouvintes conseguem ouvir também. Alguma coisa que você queira comentar. Tá, inicialmente não me vem nada à cabeça, mas ok. É raro a gente precisar desse recurso, na verdade. Não é sempre que a gente acaba precisando. Acho que nesse programa, na verdade, acho que eu nunca usei. Só às vezes eu faço assim, quando eu tô sozinha, na verdade, eu falo um pouco no começo do programa e depois boto música para dar tempo das pessoas mandarem perguntas. E aí, enquanto tá tocando a música, a galera manda as perguntas. E aí eu começo a responder depois. Mas quando estamos em duas pessoas é mais tranquilo. Que já tá E aí rolando você papo. olha as páginas para ver as perguntas, Isso, eu ou fico como que. olhando o Instagram, o Twitter, enfim. O grupo do Telegram. Ok. O grupo é muito legal. É, tem bastante gente aí. Na verdade, eu resolvi te chamar depois que rolou uma discussão lá no grupo do Telegram, dos ouvintes. E rolou meio que uma discussão sobre bissexualidade, assim, porque alguém falou alguma coisa do tipo, ah, casal hétero. E aí eu falei, então, gente, não dá pra falar assim, né? Porque isso e aquilo. Sim, Aí a galera, boa. tipo, não tinha a menor familiaridade, assim. E aí eu falei, então, vamos falar sobre bissexualidade, então. Você sabe que foi o que me trouxe para a militância mais organizada, né? Essas tretas. Ah, é? Não, É. conta no ar, conta no ar. Eu vou te Eu perguntar vou depois. contar. Eu vou falar rapidinho que você. Eu apresento você como, Ju? Assim, bem rapidinho. Eu achei que me chamar de Jussara com a Annabelle foi da hora. É, eu sou militante independente e, bem, área de tecnologia e faço doutorado também. E aí do resto eu desenrolo. Tá, eu falo que você faz o doutorado no UFSCar. Isso. Em gênero e tecnologia. Não. Não. É um curso interdisciplinar. Aí eu Tá. posso explicar qual é. Tá bom. Porque daí você entrar se apresentando é mais legal logo em seguida. Que aí você conta um pouco também como que você veio parar nessa coisa da militância bi, né? Sim. Essa parte mais organizada, assim. Que é uma coisa A gente até pode comentar um pouco, né? Que é relativamente recente a militância havia organizada, o que, anos 80 ou 90, né? No Na Brasil, acho que é verdade, 90, não vem é? junto. Tipo, a militância LGBT, ela desde o início tem uma presença bi grande, mas tipo, foi um dos movimentos que foi esquecido durante o desenrolar. Tanto que o manifesto bissexual é da mesma época que foi fundada a primeira. É tipo, é lá de Estônia, sabe? Sim. Não, não, mas no Brasil é tipo anos 90, né, que tem os Ah, primeiros tá, grupos bi, não é? sim. É. É. Agora eu não sei que música a gente pode pôr no final do programa. Normalmente eu termino o programa com uma música. Tem alguma artista bissexual específico que você consegue pensar assim, tem uma música bem legal pra gente fechar? Ah, eu gosto da Ana Carolina. Ana Carolina, vamos lá. Qual música? Alguma em Pode colocar específico? Garganta, eu gosto muito dessa. Um clássico. Uhum. Perfeito. Olha, tem até um acústico. É boa a acústica? Aí eu Versão já não sei. acústica? Tem uma versão dela com o Seu Jorge. Bonito. Vamos Ah, eu acho que ver. sim. Deixa eu ver. Que é do vivo aqui. Vamos ver se é boa. Pô, ela tá com um colar de crucifixo nesse clipe, cara. Brochei. Católica? Será que ela é católica, gente? Bom, mas eu boto essa no final. É Deixa eu só ir no engraçado banheiro porque rapidinho ela. antes de começar. Claro, claro, dá tempo. Vai lá. Prontinho. Beleza. Tá tocando na rádio a última música antes da gente entrar. Ok. Deixa eu preparar minha vinhetinha aqui. Tá bom, meu bud tá gravando. Ok. Tem um chat na rádio também. No chat a gente também consegue ver. É, pergunta, se você quiser ver o chat da rádio, você consegue ver daí também. Mas eu tô aqui de qualquer forma. Olhando. Eu deixei aqui alguns textos abertos, eu acho que é melhor para mim. Daqui a 2 minutos a gente entra. 2 minutos. Eu esqueci de fazer uma pautinha, né? Mas eu acho que vai fluir. Não é, eu já escrevi. Vi alguns tópicos aqui. Ah, Mara. O que não falta é assunto. Nossa, assim. Falar de bissexualidade e falar de bissexualidade e não monogamia. O negócio é um assuntão. Vai ser divertido. Faz tempo que eu queria fazer isso com você. Da hora. Curti bastante o convite. Vai ser divertido. Vamos. A hora que virar 21, a hora que virar 1 minuto, eu entro aqui. Vou entrar, Ju. boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do Libre. Hoje nós temos aqui uma convidada especialíssima para falar sobre um assunto que povoa as discussões de não monogamia em todo o Brasil, em todo o mundo, quiçá, que é não monogamia e bissexualidade. Será que essas coisas estão relacionadas? Então seja bem-vinde, este é nosso querido, amado programa de sexta-feira, o Libre. Eu sou a sua anfitriã, a sua hostess, a sua apresentadora de sempre, Marília Moscovici. E eu tenho aqui comigo para a gente falar sobre não monogamia e bissexualidade, uma amiga querida. Que, bom, nós já conversamos muitas vezes sobre esse assunto em vários contextos. E hoje eu quis dar o privilégio aos ouvintes do Libre também conhecerem o que ela tem a dizer, que é Jussara Oliveira. Oi, Jussara. Olá. A Jussara, ela, bom, ela é ativista de 1 bilhão de coisas. Entre elas, ela é ativista de relações livres e é ativista bissexual também. E ela faz um doutorado na UFSCar. Um doutorado que, pelo que eu entendi, tem a ver com tecnologia, é um curso interdisciplinar, eu sei que também tem a ver com gênero, mas eu vou deixar ela explicar melhor se apresentando para vocês. Boa noite, gente. Boa noite, Marília. Mais uma vez, agradeço o convite de participar desse programa. Estou bem, bem animada. Falando um pouquinho de mim, né? Eu sou militante feminista, bi, de diversas causas. Na não monogamia, eu acho que nem falaria exatamente de relações livres, né? Eu já participei de, eu acompanhei o movimento aí tomando vários nomes diferentes. Hoje eu estudo, eu faço um doutorado no curso de Ciência, Tecnologia e Sociedade, um curso interdisciplinar dentro de sociais lá na UFSCar, onde estudo a participação das mulheres na tecnologia. Ah, entendi. E é por isso que eu falo sempre que é toda uma explicação, assim, porque é um curso interdisciplinar e aí dentro disso eu estudo gênero. Tá. E como é que você chegou nessa militância? Vamos fazer uma primeira parte, eu proponho, da gente fazer uma primeira parte você contando um pouco da sua própria trajetória dentro dessa militância bissexual. Eu vou entrar também, enfim, contando um pouco como foi esse processo para mim. E aí a gente vai pegar os principais temas que aparecem quando a gente fala de não monogamia e bissexualidade. Vamos discutir um pouco. Enquanto isso, você que está ouvindo a gente em casa, você pode mandar perguntas, contribuições, comentários, dúvidas, causos, sei lá, desabafar o que você está vivendo em relação a isso. Tudo o que você quiserem compartilhar conosco. No chat da Rádio Sense, em sensecast.org, vocês conseguem, rolando a página, mandar contribuições, inclusive anônimas, se você não quiser que apareça seu nome por algum motivo. Nós também abrimos uma caixinha no Instagram. Nós temos um Instagram que é @librecast, e nesse Instagram, nos nossos stories, tem uma caixinha de perguntas aberta. Então, se você está usando o Instagram, se você gosta do Instagram, etc., corre lá, manda sua pergunta pra gente sobre esse tema. Se tiver perguntas que são sobre bissexualidade e não exatamente sobre não monogamia e bissexualidade, também pode aproveitar a ocasião que hoje a gente está focada nesse assunto. E também recebemos perguntas, claro, pelo nosso maravilhoso grupo de ouvintes no Telegram. A gente tem um grupo, para você acessar esse grupo, basta você ter o aplicativo Telegram e procurar Libre Grupo, ou então clicar num link ou digitar t.me/LibreGrupo. Acessando esse grupo, você vai conhecer aproximadamente 280 ouvintes do Libre, que compartilham um monte de coisas e debatem um monte de coisas e não só ficam comentando enquanto a gente está ouvindo, transmitindo. Quando a gente está transmitindo, o pessoal fica conversando, comentando, compartilha causo, manda áudios pra gente aqui, pra gente tocar no programa e responder os áudios, que dá um tom muito mais bacana e mais dinâmico na conversa. Mas também, ao longo da semana, o pessoal vai discutindo vários assuntos. E esse programa de hoje, eu resolvi colocar ele nessa semana justamente porque esse é um assunto que apareceu no grupo de ouvintes. O pessoal tava comentando sobre a bissexualidade, a gente ficou conversando um montão sobre isso, as pessoas contaram suas experiências e tal. E eu falei, puxa, por que não trazer a Jussara para conversar com a gente, dar um level up na conversa e a gente fazer um programa sobre esse assunto. Então, se você quiser participar, grupo do Telegram, chat da Sense e o nosso Instagram, que é a novidade do dia. A gente antes não pegava perguntas por Instagram e essa é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Então, vamos lá, vamos com calma, vai dar certo. Ao vivo sempre tem um friozinho na barriga quando a gente está fazendo alguma coisa nova. Então, vamos começar com a Jussara. Como que você chegou, Ju, nessa militância toda, né? Tanto na bissexual quanto na militância não mono? Como que foi a sua trajetória em relação a isso? Olha, eu acho que tudo começou muito cedo, assim. Eu ainda na adolescência, na fase de descobrir a sexualidade, né? Eu comecei a me entender por bi, eu tinha uns 16 anos, assim. E eu só comecei a me entender a partir do momento que eu conheci outra pessoa que se identificava como bissexual, né? A partir do que eu vi, eu, tipo, nossa, é possível se relacionar, sentir atração, enfim, com mais de um gênero. Coisa que a gente não vê geralmente na mídia, né? De uns tempos pra cá até tem aquelas. Mas na minha época, É verdade. na nossa época, não tinha tanta representatividade. Então a palavra bissexual, assim, ela não aparecia no nosso cotidiano. Aí acabou sendo uma trajetória muito solitária, né? Depois, já no iníciozinho da fase adulta, eu tive meu primeiro relacionamento não monogâmico, que envolveu me relacionar com pessoas de mais de um gênero, e eu não tinha nome para isso. A primeira vez que eu ouvi falar em algum nome foi bem depois, que foi a palavra poliamor, que aí eu vi que eu não estava sozinha, não era só eu que era doida e tipo assim, tinha essa ideia de absurda de que dá para gostar e se relacionar com mais de uma pessoa. Mas foram anos assim, eu me sentindo o patinho feio do rolê, né? Total. Porque no movimento LGBT a gente não tem muito acolhimento para as pessoas bissexuais, pelo contrário, a gente sofre um monte de preconceitos. Com relação à não monogamia, tem muito dessa coisa de. Tem alguns preconceitos em comum, né? Tipo, ah, é que você não gostou de verdade, é por isso que você quer ficar com outras pessoas e tal. E aí eu fui me relacionando, né? A gente vai se virando, e mais pra frente eu acabei conhecendo o movimento feminista, né? Pelas blogueiras feministas, que foi o espaço onde a gente se conheceu. Mas mesmo lá, eu percebia muito, assim, a questão da sexualidade sempre foi muito difícil de pautar nos espaços, né? Então a gente percebe uma certa resistência, um conservadorismo, um moralismo muito pesados, assim. E aí eu comecei a buscar, eu já participava, já escrevi, já tinha começado a escrever em blog e tudo mais, mas eu comecei a participar de alguns grupos de não monogamia para ter com quem desabafar sobre essas coisas. E aí o engraçado é que eu cheguei, eu na verdade vi várias pessoas meio perdidas, assim, pessoas que não estavam começando a querer explorar essa parte e eles não sabiam bem como. E aí, eu estava comentando antes do programa, né, que foi isso que me fez me organizar mais para algumas coisas, porque quando eu comecei a entrar nesses grupos, o que eles falavam era basicamente, tipo, ah, apareceu uma menina falando que queria explorar a bissexualidade. Aí, tipo, sei lá, ela tava namorando com um cara. O pessoal falava, ah, você pega uma menina bi, e aí vocês fazem uma homenagem, e aí vocês vão ver se isso Nossa, funciona ou não. ai que Tipo assim. preguiça. Então, e era o tipo de mensagem mais comum e muito naturalizada, assim, do tipo, ah, vamos usar uma mulher bi como, tipo, sei lá, uma boneca inflável, e fazer as nossas experiências sexuais aqui, e aí a gente vê o que acontece. Nossa, sim. Ignorando totalmente, assim, a nossa autonomia e a nossa pessoa, né? Sim. Aí isso fez com que eu começasse a me manifestar mais, eu arrumei muitas brigas nesse, em vários grupos, e foi aí que na época a Dani me convidou para participar do B-Sides. Porque ela viu que eu estava pautando Dani essa questão da Furtado? bissexualidade, né? A Dani Furtado. Isso mesmo, Dani Dani Furtado. Furtado, vamos aproveitar e mandar um beijo para Dani Furtado, a maravilhosa, Sim. querida, diva, esplêndida, magnífica, minha ex-barra namorada, barra rolo, barra caso, que eu morro de saudade, porque eu não posso viajar para Argentina, a fronteira tá fechada. Vou morrer. Então, beijo, Dani. Beijo para você. Pois é, sinto muita falta também. Mas é isso. Aí foi ela que me convidou para participar, e aí eu comecei essa militância, porque, assim, dentro do feminismo eu via muitas pautas, né, e eu me interesso por muitas coisas, mas, tipo, foi nesse cruzamento aí de bissexualidade, não monogamia, da sexualidade e tudo mais, que eu via onde que eu podia atuar, que é onde eu já tinha refletido bastante, eu tinha experiência, eu vi que a galera estava carente mesmo de debater. E isso que acabou me empurrando para me organizar mais, assim, participar de espaços mais organizados. E aí, depois disso, assim, eu participei do Bsides por alguns anos, a gente fez várias atividades em conjunto. Depois eu acabei mudando aqui para o interior, né, quando eu comecei a fazer o mestrado, que aí eu já estava tão envolvida com o feminismo que eu quis levar isso para a academia. Eu continuei fazendo ações aqui, mas mais autônomas. Aqui a gente organiza a semana, o mês, né, da visibilidade sexual, sempre, assim, todo ano a gente tenta fazer alguma atividade. Normalmente a gente tem muitas atividades, na verdade, é um grupo totalmente autônomo, um monte de gente que se organiza mais ou menos na mesma época, e a gente faz várias atividades aí. E aí, disso já saíram vários frutos, assim, muitos textos de blog, muitos Legal. programas de rádio, palestra, até eu descobri essa semana que me referenciaram, citaram em um livro sobre o movimento LGBT no Brasil. Que Então, é uma demais! coisa, Parabéns. sim, uma coisa que eu achei bem legal, assim. Que legal, Ju. Eu queria pegar um gancho de uma coisa que você falou lá no comecinho, mas que eu achei tão importante e que ressoa muito com a minha experiência pessoal e com algo que eu observo também, acho que fora de mim, quando eu converso com outras pessoas hoje, né? Mas que tem a ver com algo que eu vivi também muito nova. Quando você falou sobre como teve um impacto para você encontrar outras pessoas que eram bissexuais, né? Tanto no caso da bissexualidade quanto no caso da não monogamia, o que a gente pode dizer que são dois tipos diferentes de ruptura com mononormas, por assim dizer, né? Tanto a bissexualidade quanto a não monogamia são formas de romper com normas que são mono, por assim dizer, se a gente deixar um jeito um tanto aberto de dizer. Mas, bom, nesses dois casos, e eu vou pegar aqui o gancho da bissexualidade mais especificamente, sobre a minha experiência, a gente tem um lance desse reconhecimento, né? A gente tem o desejo e vive com o próprio desejo sexual. Muitas vezes tem a sorte de conseguir entender um pouco dele, o que não é também todo mundo que tem essa sorte, né, de ter, enfim, espaço na vida e na própria trajetória para poder olhar para isso. Muitas vezes tem muita dor, né, muita violência e tudo mais. Mas a gente convive com esse desejo. Em algum momento a gente nomeia esse desejo, né? Ou a gente descobre que o nome que tinha dado antes também não funciona mais. E aí, no caso da bissexualidade, eu me lembro também que quando eu era adolescente, eu estava na escola, acho que eu estava tipo na oitava série, assim, e eu sempre me senti atraída por meninas e meninos, por mulheres e homens, personagens de filme, de desenho, né? Mais femininos, mais masculinos, andróginos, enfim. E para mim sempre fez muito sentido isso, e para mim nunca foi uma questão. Eu nunca me entendi como hétero, e aí eu rompi com isso, ou como lésbica e rompi com isso, como algumas pessoas acontecem, né, na bissexualidade. Então, mas ao mesmo tempo eu também era essa coisa meio indefinida, do tipo, ah, eu sei lá, gosto de pessoas, eu gosto de todo mundo, tal. E aí um dia eu me lembro que uma amiga muito querida chegou para mim. Eu tinha mudado de escola, né? E ela continua estudando na escola que antes a gente estudava. E aí tinha umas meninas mais velhas, a Maíra e a Carol, inclusive beijo, Maíra e Carol, se vocês estiverem aí me ouvindo, Vergote Ferrino, elas tinham uma banda que chamava Revoltetas. E a gente era super fã dessa banda, a gente ia em todos os shows e tal, tinha uma banda feminista, elas eram, sei lá, uns 2 anos mais velhas que a gente achava elas muito adultas, assim, no ensino médio, porque a gente tava na oitava série, né, tinha 14 anos. E aí um dia, eu lembro dessa minha amiga falar assim, ah, a Maíra e a Carol são bissexuais. E aí eu olhei e falei, Nossa, esse é o nome. Esse é o nome do que eu sinto. Eu sou bissexual também, né? Aí eu falei pra ela, Louco, já né? sou bissexual também. Olha que coisa, acabei de entender isso. Então, desde sempre, foi uma coisa muito clara para mim. Só que eu também nunca tinha tido essa dimensão da militância organizada, da bissexualidade. Inclusive, eu acho que foi no Blogueiras Feministas, quando comecei a ter contato com você e depois com o seu contato com o Besides, que eu comecei a conhecer um pouco melhor e, por causa disso, conhecer o debate político e teórico por trás também, né? Porque antes era uma coisa muito não pensada para mim, era só o meu jeito de viver. Eu não tinha uma racionalização assim sobre isso, sabe? Sim. Esse processo de racionalizar, né? Geralmente a gente é empurrado para ele, seja academicamente ou de algumas experiências. Eu, infelizmente, passei pelo processo mais dolorido, assim, no sentido de sofrer muita bifobia e começar a me questionar por que caralhos as pessoas tinham tanta dificuldade de entender que uma pessoa podia se atrair por mais de um gênero. O que que isso está tão distante, assim, da cabeça das pessoas, né? Sim. Não, eu demorei um tempo para entender essa bifobia, na verdade, e percebendo essa bifobia, né? E percebendo, e cara, é muito louco, porque uma vez que você começa a entender o que é bifobia e o que que é essa estrutura bifóbica, vai ficando muito claro como que isso está impregnado em tudo, né? Acho que a gente podia até pe pegar agora e falar um pouco sobre bifobia. É uma coisa muito dura a gente ter que se deparar no movimento LGBT com as pessoas dizendo não existe bifobia, né? Dizendo, ah, na verdade a pessoa bi ela sofre uma espécie de homofobia, né? Porque ah, ela só sofre violência quando ela tá com pessoa do mesmo gênero e tal. Então, vamos aproveitar para desmistificar isso agora, que tal? Sim. Quando a gente fala em bifobia, né, tem aquela coisa de falar das camadas. O primeiro preconceito é sempre se bissexualidade ela existe mesmo ou não, o que é bem maluco, né, a gente pensar. Eu acho que a gente avançou um pouco nessa questão por conta do movimento organizado, mas ainda tem muito aquilo das pessoas dizerem ou que não existe erô, assim, ou que é todo mundo bi, então isso não é uma questão. É rótulo, eu gosto de pessoas, então eu não tenho que pensar nisso, enfim. Aí superar dessa questão da gente dizer sim, a gente existe e é uma identidade válida, né? Tão válido quanto qualquer outra identidade, porque assim, identidade é importante para a gente criar um movimento, né? De ter um grupo, tem uma cultura, tem um fortalecimento por trás. Aí, se a gente passa desse caminho, vem pro Ah, se a sua bissexualidade, se você é bi o suficiente. E isso foi uma das coisas que eu, na adolescência inteira, eu passei muito, assim, tipo, ah, você é bi, tá, né, você já beijou uma menina, mas você já se relacionou com uma menina, você já, tipo, Nossa. sexo oral Tipo numa menina, uma tipo régua, assim, né? Um e é medidor muito de louco, assim, que bissexualidade. quanto mais... Medidor de bissexualidade, tipo assim, o bissexualidadômetro. Sim, e é bizarro, porque, tipo, mesmo se você passar por todo o checklist, depois você tem que ficar mantendo atualizado, né? Nossa, sim. Que inferno. Tipo, nesse ano, quantas pessoas de tal gênero você já se relacionou? Quantas você Não, e assumiu? Quantas... essa perspectiva, ela desconsidera uma coisa básica da sexualidade humana também, que é desejo sexual e prática sexual são duas dimensões da sexualidade, né? Toda Sim. sexualidade ela passa pelo menos por essas duas dimensões, se não outras. Então, uma vez eu lembro que uma pessoa estava pedindo para eu explicar isso, né? Falando assim, ah, mas como então que você considera uma pessoa bissexual se ela só tem desejo por alguém do mesmo gênero, mas ela sempre ficou com pessoas de outro gênero? Aí eu falei, ué, uma pessoa que é heterossexual virgem, ela não é heterossexual? Porque ela nunca executou o desejo dela com alguém? Não faz nenhum sentido. Porque existe masturbação, existe fantasia, existe desejo, e tudo isso é sexualidade. Exatamente. E aí eu acho que um ponto interessante a gente falar também, que além da divisão, né, sexualidade e prática, tem a romanticidade também. Ai, E que aproveita e são explica isso. coisas que... Hum? Explica isso. Eu gosto desse debate, acho super importante. Sim. É bem importante a gente separar essas três coisas, porque elas estão presentes em qualquer orientação, né? E elas podem não andar em conjunto. Então, você pode se atrair sexualmente por alguém ou por um grupo de pessoas, né? Mas não se sentir atraído romanticamente, né? Não se apaixonar, por exemplo. Você pode ter essa parte romântica, pode se atrair sexualmente, pode não praticar. Tipo, existem pessoas que aí a gente fala que elas podem ser, por exemplo, bissexuais e heterorromânticas, ou homorromânticas e assexuais. E aí eu não sei se esse tema já foi tratado antes, né? Mas é importante lembrar que além do hétero, do homo, e do bi, existem as pessoas assexuais e demissexuais, arromânticas e demirromânticas, que podem também ter algum cruzamento aí com a questão bi. Sim, tem algumas sobreposições, né? Tem várias identidades e em vários momentos algumas coisas em comum entre elas convergem, né? Sim, exatamente. Então, e assim, o pessoal trata como se bissexualidade fosse uma coisa assim muito distante, difícil, mas se a gente pensa numa questão de lógica, né, seria a maior parte da população LGBT. Mas o que a gente vê geralmente é essa invalidação acontecendo de forma tão frequente que a gente é empurrado para alguma outra caixinha. Como se a nossa identidade nunca fosse válida o suficiente, e aí entra o outro nível, né, de opressão, que é a gente falar que o quanto que as nossas, do tanto que a gente tem que defender, quanto que as nossas pautas são estruturais, são quanto o nosso trabalho é revolucionário, sim, dentro da militância, e o quão profundo pode ser no indivíduo, num grupo, o tamanho dessas violências, né? Sim, sem dúvida. Tem muitas pesquisas que mostram que as pessoas bissexuais, elas têm, enfim, sofrem, né, vários problemas de saúde mental, relacionados à saúde mental, com mais frequência e mais intensidade do que todo o resto da população LGBT, quando se compara com lésbicas, com gays, enfim. Isso é um ponto muito importante, assim, né? Só perde para as pessoas trans que também podem Exato. ser bissexuais. Então. Exatamente. E podem ser hétero também, ou seja, tipo, né? Mas é assim, isso é uma coisa muito doida, assim, né? A gente tem que ficar dizendo que existe. E também existe uma perspectiva, aí acho que é importante também a gente pensar. Para mim, ela faz sentido, muito sentido, inclusive político e teórico, né? Que é essa perspectiva da bissexualidade como uma categoria negativa, ou seja, uma categoria que nega a monossexualidade. Então, nessa perspectiva, a ideia de bissexualidade, ela abarca todas as possibilidades de identidade sexual que são não monossexuais, né? Seria tipo a ruptura com essa monossexualidade, com esse sistema de sexualidade que ele é monossexual, a monossexualidade sendo a norma. Então, eu acho que essa é uma perspectiva bem interessante, né? Porque em vez da gente tentar. Isso é tem um argumento muito bom no livro da Shiri Eisner sobre isso, o Buy Notes for a Bisexual Revolution, que com sorte vai sair logo aqui no Brasil. A gente Espero tá. que sim, então, sim. A gente tá com. A gente teve que suspender por enquanto a tradução, enquanto estamos resolvendo uma questão burocrática técnica com ela. E logo mais a gente deve ter novidades, se tudo der certo, sobre a data de lançamento. Mas de setembro não passa, né? Mês da visibilidade bi, daí faz 1 ano também do crowdfunding que a gente fez. Então de setembro não passa. Bom, mas de toda forma, tem uma questão que ela coloca no livro quando ela tá falando justamente disso, que eu acho um argumento muito bom, assim. Que ela diz assim, toda vez que a gente tentar dizer o que é a bissexualidade e a gente tentar limitar pelas práticas e colocar um quadradinho assim dizendo, olha, para ser bissexual a pessoa precisa ter isso. A pessoa precisa ter feito isso, precisa sentir isso, né? Tipo, colocar um checklistzinho, toda vez que a gente fizer isso, a gente vai necessariamente estar tá criando uma norma moral de um jeito ou de outro. A gente vai estar, de alguma forma, limitando a partir de ideias da monossexualidade sobre o que é a bissexualidade. E o que ela propõe no livro, que é muito interessante, é essa esse entendimento da bissexualidade como uma categoria ampla de tudo que está negando essa norma. Então, isso é uma coisa bem interessante da gente pensar também. O que que você acha disso? Ah, eu concordo bastante, assim, até porque é isso, né? A gente tirar do binário essa reflexão, que aliás é outra coisa também que me trouxe muito para esse movimento, que eu comecei a participar dos grupos ainda anterior a isso, né? O primeiro grupo LGBT que eu entrei, eu lembro que eram das pessoas não binárias, né? Das pessoas trans não binárias. E lá se falava muito sobre o peso que é, né, a gente quebrar com a binariedade. Porque tudo, os valores todos, né, a nossa construção de pensamento é muito binária. E aí, quando você traz para a sociedade algo que não se encaixa nesse 0 ou 1, sempre tem muita resistência de todos os lados. Se falam do termo bissexualidade, né, eu costumo usar a definição de se relacionar por dois ou mais gêneros, mas eu acho que na prática, sim, pode ser muito mais do que isso. É que tem algumas disputas aí semânticas, né, porque existe também o um movimento pansexual e existem outras identidades não monossexuais, né, existe a polissexualidade, por exemplo, tem as pessoas que se reivindicam como queer, às vezes que não necessariamente querem se fechar ali, porque, enfim, tem muitas outras, que aí eu prefiro não me estender muito nelas, mas é isso. Lá atrás, quando no início do movimento LGBT, né, houve essa definição, que eu acho que é importante a gente lembrar e carregar ela. Mas, na prática, o movimento bi, ele está, batendo um pouco em todos os lados, porque a gente acaba apanhando de todos os lados, né? É em movimento feminista conservador, que, não, que de alguma forma quer excluir a nossa identidade, é dentro do movimento LGBT binarista, que não consegue lidar com essas divisões para além do só se relacionar com um ou com outro gênero. Dentro das questões mesmo da transexualidade, a não binaridade, ela traz aí muitas outras possibilidades. A questão Sim. de dessa divisão também não ser binária, de você ser só assim numa sexualidade ou numa romanticidade específica, né? Você pode ser demi, você pode ter assim, é todo um universo. Quando a gente usa o arco-íris, a gente via pensar nisso, né? Não tem só aquelas poucas cores ali, tem toda uma intersecção que a gente pode trabalhar e as possibilidades de vivência são tão ricas quanto. Sim, isso que você falou de olhar por um prisma que recusa essa binariedade, né? É absolutamente fundamental. É um ganho de perspectiva, né? Como todo o acúmulo da comunidade trans gera também um ganho de perspectiva quando a gente pensa em gênero, né? Então, quando a gente pensa em sexualidade, todo esse acúmulo da comunidade bi e outras não monossexualidades também entra aí. Eu vou aproveitar esse gancho, aliás, do que você disse, para te pedir para falar um pouquinho sobre um termo que a comunidade aqui no Brasil acabou desenvolvendo e usa um pouco mais. Eu nunca vi usado fora do Brasil, mas que eu acho muito interessante a gente discutir a partir dessa perspectiva, que é monodissidência, né? E você uma vez mandou um áudio para mim quando eu fiz um vídeo sobre bissexualidade com alguns comentários sobre isso que eu achei muito legal, assim, acho que as pessoas merecem ouvir isso. Sim, o termo é do Dani, do B-Sides também. Aliás, beijo pro Dani, beijo pra Natasha e pra galera toda lá. Beijo, B-Sides. É porque, assim, para a gente conseguir abarcar esse movimento, né, que é tão plural, porque o movimento bissexual tem toda uma história, o movimento pansexual tem toda uma história, mas a gente tem muitas coisas em conjunto. Então, começou a se falar de uma dissidência da monossexualidade, né, a monodissidência. E isso é uma coisa do movimento brasileiro mesmo, que nasceu, o termo nasceu aí com o Dani, mas essa ideia, eu acho que foi um nome que a gente deu para um trabalho que a gente já estava tentando fazer há um tempo, e que foi muito rico, assim, Porque aí a gente pode abarcar o que que a gente tem em comum, o que que a monodissidência tem para trabalhar em conjunto. E aí entram essas questões todas, dos preconceitos específicos, de todo esse embate, a binaridade, de várias formas de apagamento, enfim. Independente da forma com que a gente identifica, né, tipo, qual que é a identidade que a gente se identifica mais, a sociedade, ela é bifóbica, ela é, assim, essa mononorma, né, como você usou, ela faz com que a gente fique, seja jogado num cantinho, assim, né, e a partir do momento que a gente traz traz o termo monodissidência, a gente pode caminhar em conjunto e buscar, pautas em comum e conseguir construir um movimento mais plural. Sim, e eu fiquei pensando naquele debate todo que acontece quando as pessoas estão falando sobre bissexualidade, pansexualidade, a origem dos nomes, né? E todas as divergências que aparecem, porque a gente tem o lado das pessoas que vão dizer, não tem problema usar o nome bi, porque o nome bi significa do seu próprio gênero e dos outros, né? Então não é necessariamente dois, não reforça o binário. E aí você tem as pessoas, não, mas eu prefiro me identificar como pan. Aí você tem toda uma galera bi que vai dizer que, ah, eu me relaciono com todos os gêneros ou com mais de um gênero, mas para mim tem diferença como eu me sinto, né? Não necessariamente de, ah, eu gosto mais de um ou de outro, mas eu sei que eu reajo de certas formas com pessoas por causa do gênero. Eu sei que o gênero pesa nas minhas, ações e reações, nos relacionamentos, no sexo e tudo. E enquanto as pessoas pan muitas vezes vão dizer, não, para mim realmente não tem, diferença em como eu me sinto em relação às pessoas por causa disso, então eu prefiro usar o pan. E esse termo monodissidência, eu acho que eu já ouvi uma vez em espanhol falando monodivergência, mas eu não sei, talvez seja obra da Dani. E aí, esse termo realmente ele traz um common ground, assim, como fala em inglês, né? Que é tipo um ponto de partida comum, assim, um caminho junto, né? O que é muito Sim. bacana. Isso é muito legal. E como não poderia deixar de ser, isso acaba tendo também um pouco de ressonância com, a questão da não monogamia, né? Eu tenho muito essa inquietação, de que muitas pessoas bissexuais, para validar a sua bissexualidade diante de violências, elas sentem a necessidade de reafirmar a monogamia, né? Dizer assim, não, eu sou bi, mas eu posso ficar minha vida inteira casada aqui, monogâmica, bonitinho, com, meu marido ou minha esposa, enfim, né? Pessoa do mesmo gênero, ou de um só gênero. Eu não preciso, só porque eu sou bi, ficar, enfim, tendo várias relações ou viver isso com várias pessoas e tal. Só que eu percebo que, embora isso seja bastante comum, isso também vem justamente dessa retaliação política, social, cultural que a gente vive na sociedade em relação à não monogamia, né? Em relação à piranhagem, em relação à liberdade sexual, tipo, uma necessidade de você ter que provar que você é, entre aspas, certinho numa coisa para poder ser erradinho em outra. Né? A gente vê no movimento LGBT bastante isso, tipo, ah, eu sou gay, eu sou lésbica, mas olha só, eu tenho uma familhinha margarina com um filhinho, somos monogâmicos, fizemos um casamento todo tradicional. Enfim, eu não acho que é uma questão da gente culpar individualmente as pessoas, porque não é o caso, não é questão de criar um novo moralismo com as nossas regras. Eu, inclusive, como você, sou totalmente contra fazer isso. Mas essas situações me deixam pensando muito, porque eu fico pensando que também muita gente começa a viver não monogamia como uma forma de poder viver a própria sexualidade de maneira integral, quando são bissexuais ou pansexuais, né? Sim, eu acho que aí entra, uma coisa que eu ia falar sobre as opressões em comum que a gente sofre sendo não monogâmico e sendo bissexual, né? Quando a gente fala da. Porque, primeiro que é isso, os dois estão rompendo com uma norma, com uma cartilha de como se comportar. E os dois, por envolverem a questão da sexualidade, né, e saírem dessa coisa do, ah, você se relacionar com a pessoa que você vai ter filhinho, vai casar, vai ter, né? nos dois existe o estereótipo da promiscuidade. Se você é não monogâmico, você é promíscuo. Se você é uma pessoa monodissidente, você é promíscuo também. Quando é os dois, o pessoal acha que é uma, assim, né? Putaria desenfreada, todos os dias eu não faço nada mais da minha vida que não seja pegar todo mundo. E se fosse, pra mim, pelo menos, até que ia ser da hora. Mas... É, então, eu ia falar, queria, porém, não dá, a gente tem que pagar as contas. E aí, tem todo um estigma, né, com relação a essa questão da promiscuidade, que a primeira coisa que as pessoas fazem é isso, tentar validar a castidade delas, assim, mostrar o quanto Exatamente. Que elas podem... Hã? Exatamente. Sim, o quanto que elas podem, assim, agir de acordo com a norma, sim, que aí entra em tudo que você falou. Uhum. Também tem outra coisa com relação ao entendimento de maturidade, né? As pessoas acham que pessoas que se relacionam com muitas pessoas, elas não estão maduras o suficiente para um relacionamento, entre muitas aspas aí, sério de verdade. E que entra com a mesma coisa da bissexualidade com aquela ideia de em cima do muro, né? Uhum. Que tanto uma pessoa bi quanto uma pessoa não monogâmica, elas estão ali em cima do muro até elas decidirem o que elas realmente querem, que aí é só uma pessoa de preferência de outro gênero e blá, blá, blá. Aquela coisa toda. E isso é tão batido em cima da nossa cabeça o tempo todo, né, que as pessoas entram nessa defensiva de tentar provar o quanto que elas são... que elas estão buscando, pelo menos, isso em algum momento, né? Sim. E o que está totalmente errado, assim, uma das coisas que se ouve muito é que, tipo, ah, você está fazendo um desserviço para a militância. Nossa, total. Total. Tipo, sendo bi, a gente faz desserviço para a militância, sendo não mono, a gente faz desserviço para a militância, se relacionando com mais pessoas, a gente vai... Sendo tipo... piranha, então, né? É, então. Eu fico lembrando também na comunidade não mono, que muita gente fala assim também, a gente não pode deixar as pessoas acharem que não mono é putaria, porque não sei o quê. Eu falo, pô, gente, mas é putaria sim também. E é mó gostoso. Putaria tá tudo bem, sabe? Se for putaria também. Sim, assim, deveria ser tão, tipo, entendido, né, como normal dentro dessa comunidade. Tanto, tipo assim, primeiro que quando você é no monogâmico, você pode se relacionar romanticamente com várias pessoas. Então, pode ser uma novela mexicana, pode ser você se relacionando sexualmente com um monte de gente, pode ser putaria, gosto dos dois, inclusive, aqui é só drama com putaria. Pode ser. Uma coisa mais, geminiana. Sei lá. Muito. Pode ser uma coisa mais platônica, sei lá, a gente devia ter a liberdade de viver as nossas relações da forma com que fosse mais confortável pra gente, não a gente ter que provar o tempo todo o quanto as nossas relações são ou vão ser válidas em algum momento. Sim. Mas essa pressão toda que existe, tanto de um lado, né, da monossexualidade, quanto do outro, das pessoas monogâmicas, da monogamia compulsória, né, essa coisa de que a gente tem que, se não estar num relacionamento margarina, buscar isso para nossa vida, faz com que, no final, a gente fique cada vez mais à margem, tipo, mesmo dentro dos nossos grupos, entre os bi, LGBTs, mesmo entre os não monogâmicos, parece que a gente nunca é o suficiente ali. Pelo contrário, de alguma forma, as pessoas ficam tendo que se esconder em algum momento ou se reprimir, porque aquilo não é válido o suficiente. Uhum. Sim. E é tipo um horror, né? Porque aí você fica correndo atrás de um bagulho que é impossível. Tipo, enfim. E perde a chance de ver o que é que tem de potência política naquilo que a não monogamia ou a bissexualidade, ou os dois juntos, né? Toda a potência política que esse movimento de negação da norma tem. A gente apaga isso quando a gente fica tentando colocar uma nova norma, em vez de trabalhar com essa perspectiva. Ju... Mas como ao mesmo tempo... Não, não, não, fala. Como ao mesmo tempo não é muito aprofundado, então, por exemplo, quando a gente tenta defender de que, tipo, olha, não é só putaria, putaria também, mas tem que ter consentimento, tem que ter responsabilidade emocional, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Se a gente não consegue avançar nesse debate, aí a gente entra naquela coisa da pessoa bi servir para homenagem, né? Que é do tipo, assim, Eu defendo com todas as minhas forças, tipo, putaria o máximo possível dentro do rolê, mas com ética, com, assim, Claro. um cuidado com as pessoas que estão envolvidas. E é a gente lembrar que as pessoas, elas são completas, né? Elas têm sexualidade, mas elas têm sentimentos, elas têm uma vida. E, tipo, não tem só como a gente ficar se usando das outras pessoas, que se a gente entra no Tinder, por exemplo, é só o que vai ter lá. A maior parte são casais procurando, tipo, uma pessoa bi para fins de autodescoberta. Sim. É, se a gente não aprofunda, né, nessas discussões, fica só nesse sim ou não. Mas não é só sim ou não, você pode ter putaria ou não. Esse, é, Exatamente. o que a gente pode viver pode ser completo, pode ser respeitoso, pode ser interessante, enfim, saudável. Inclusive, a putaria pode ser, né? É, se rolar uma relação humana na negociação da putaria. Porque eu fico pensando que é muito isso. Tipo, e nesse caso específico de o que a gente chama de unicornização, né? É, a gente vê muito como bissexualidade e não monogamia estão juntos, né? Então, como a mononorma para monogamia e para monossexualidade, elas caminham juntas, porque via de regra essas situações que você descreveu muito bem acontecem quando a gente está falando de um casal que manteve a estrutura de casal, né? Então um casal que não está pensando em ter uma relação de um modelo novo, ele está pensando em manter aquela relação de casal e flexibilizar a exclusividade sexual ali. Ou seja, se mantém uma parte importante da estrutura monogâmica, mesmo sendo uma relação aberta, né? A famosa RA, a relação aberta, que tem mil problemas. Eu acho que quase todo programa isso aparece de novo, porque isso é uma questão. Não quer dizer que as pessoas estejam erradas de viver um momento de relação aberta, mantendo o casal e tudo mais. Quer dizer só que esse é um formato de não monogamia que ele mantém estruturas da monogamia, e ao fazer isso, você corre um risco muito grande, e é muito comum que se reifique as pessoas com quem você se relaciona, né? Que essas, por exemplo, no caso do que você está falando, Ju, essa coisa das mulheres bissexuais, né? Que do unicórnio. Então, assim, a gente, nós aqui como casal, decidimos que nós queremos viver tal coisa, então a gente procura uma pessoa para encaixar nesse buraco. A gente não quer conhecer uma pessoa e deixar essa relação se desenvolver e ver o que que essa pessoa quer e trazer essa pessoa para nossa vida e viver junto, ou, enfim, compartilhar alguns momentos. Não, a gente quer enfiar essa pessoa nesse buraco, né? E aí que começa o problema, porque você reifica o outro. Você transforma essa relação humana numa coisa reificada, né? Numa coisa distante, numa coisa. Enfim. Então, eu pessoalmente acho que não tem problema. Casal procura mulher pra menage, ou mulher quer ser procurada por casal pra menage. Inclusive, adoro sair com casais, me chamem. Mas é. Inclusive, em vários pontos dá bem menos trabalho. Dependendo do que a gente está querendo, mas é isso. O que eu quero ou não quero precisa estar também em jogo nas conversas, né? É isso que é o ponto. Sim. Eu queria Sim, com só certeza. tocar um áudio que a Angélica, que é nossa ouvinte aqui, mandou um áudio comentando algumas coisas e eu acho que seria legal para a gente pegar uns ganchos. Posso tocar? Claro. Vamos lá, vamos ouvir a Angélica. Então, na minha perspectiva, existe sim o chamado bifestivo, né? E eu também nem vejo o problema em ser bifestivo, porque também, mais uma polêmica, eu acho que somos todos bis, então assim, não influencia muito pra mim. Ela falou isso porque no grupo o pessoal estava falando sobre esse rótulo que existe, né, de bi de festa ou bi festivo. Tipo, o que considerar aquela pessoa que, você não tem relacionamentos com pessoas e tal, não sei o quê, e quando chega na festa você fica com uma galera só por ficar como bissexual. O que que você acha, ajuda, esse comentário que a Angélica fez? Eu vou falar que, na verdade, eu entendo que bi de festa existe, eu inclusive sou uma delas, porque eu sou uma pessoa que é bi e gosta de festa. Eu vivo em festa, quem me conhece sabe. Mas, não, é assim. Quando se fala, né, de bissexualidade e esses eventos, né, tipo festa, ou até bi de clipe, né, que foi o que falaram da Anitta quando ela gravou Nossa. um clipe beijando um monte de gente, é sempre. querendo ou não, acaba rolando uma invalidação, né? A gente está querendo dizer que a pessoa ela só está fazendo aquilo ali para aparecer, ou porque é alguma coisa de libido mais alta, ou efeito do álcool, ou efeito de qualquer coisa. Mas não, sabe? Às vezes as pessoas, por N questões de repressão, elas esperam algum momento que elas estão mais relaxadas, mais soltas, em alguns espaços um pouco mais socialmente aceitos, né? Para conseguir, muitas vezes, começar a desenvolver a própria sexualidade. Então, tem muita gente que começa, tipo, nesses espaços. Ah, dá aquele beijo na amiga, naquele rolê, aí vê que gosta. Aí, daqui a pouco, é a pessoa que tá pedindo para beijar. Uhum. Aí, enfim, o nosso processo, né, de se soltar, assim, sexualmente, pode demorar um bom tempo. E, às vezes, tem isso por um tempo, ou até a pessoa pode passar por um período de experimentação, né, de ver, vamos ver, né, tipo, tá aqui no meio da galera, não tem problema, e aí a pessoa vê que ela não curte, enfim. Mas não tem como, não existe uma sexualidade válida que seja só em contextos sociais específicos. E quando se fala que, toda pessoa é bi, qual que é o problema dessa afirmação? Se todo mundo é, então ninguém é. Se todo mundo é bi, se todo mundo é hétero, então ninguém é hétero. Se todo mundo é bi, ninguém é bi. Porque, tipo, a gente ignora que existem várias formas. Assim, existe uma diversidade muito maior, né, do que eu acho que uma meia dúzia de identidades que a gente possa elencar. Mas, assim, conheço muitas pessoas hétero convictas, assim, em todos os níveis. E, tipo, não sentem atração, não sentem vontade. Ou até uma outra que, por conta de algum episódio, já passou por, tipo, porque isso é a prática, né? Ela pode acontecer sem atração. Tipo, foi e beijou lá, tipo, o amigo e, tipo, não. Que não teve significado, não teve graça pra pessoa. Mesma coisa com pessoas homossexuais, assim. Muitas, em algum momento da vida, tentam se relacionar com pessoas de outro gênero e, em algum momento, vem que não é aquilo. A sexualidade, ela pode ser fluida, inclusive. Tem momentos na nossa vida, né, que a gente pode variar um tanto dessas coisas. Mas a gente dizer que as coisas, que a sexualidade ela depende, que existe sexualidade que depende de contexto, é invalidar toda uma identidade. Eu ia acrescentar que esse negócio da gente pensar, né, tipo, todo mundo é bi, também tem um outro problema, que é a maneira de compreender o que é a sexualidade humana, né? A sexualidade humana, de um ponto de vista teórico até, ela precisa ser compreendida como uma identidade sexual, né? Como identidade, no sentido, tô destacando aqui a importância da gente pensar nisso enquanto identidade. Pelo simples motivo de que uma dimensão muito importante é o desejo, né? O desejo, ele não é uma dimensão menos importante que a prática, ele não é uma dimensão menos importante do que a experiência. E o desejo só tem acesso à própria pessoa. Quer dizer, só a pessoa tem acesso ao desejo dela quando tem. Muitas vezes, né, a gente fala de desejo reprimido, de inconsciente, etc. Mas a pessoa, o indivíduo, o sujeito, é a única pessoa que pode, eventualmente, ter acesso a toda a gama de desejo que está vivendo, e toda a própria grama de tesão, por assim dizer. Então não tem como, né? Não tem como a gente afirmar para alguém o que aquela pessoa sente ou não sente, né? E o bi de festa, quando ele não está na festa, ele continua sendo bi. Ele continua tendo desejo, né? Ele continua sentindo, ele continua. Então, assim, por isso, nesse sentido, eu penso também que não existe bi de festa, sabe? Mas eu entendo também que a Angélica talvez esteja dizendo no sentido de que existe sim gente que fica mais confortável ficando em festa e não quer se relacionar com pessoas de todos os gêneros, e tudo bem. E aí tem a ver com aquela história que você estava falando, Ju, sobre a diferença também entre a pessoa se sentir, por exemplo, romanticamente ou afetivamente mais confortável com pessoas de um certo gênero ou de vários gêneros, e para a sexualidade com outro, ou não todos os mesmos, né? Então, essas coisas são super complexas. Nós temos mais um áudio e mais uma outra pergunta aqui do nosso grupo que eu gostaria de tocar. Tá bom. Então, eu vou primeiro na pergunta que chegou primeiro, da Alana. A Alana pergunta o seguinte: Ela fala, só cheguei agora. E caso ainda não tenha rolado esse tema, gostaria de sugerir que vocês, no programa, falassem sobre as tensões da relação entre duas mulheres, sendo uma bi e uma lésbica. Tenso. Polêmicas. Tenso. É, assim, né? Tem todo um. Quando a gente fala de bifobia, existe todo um contexto aí que acontece em relações de pessoas monodissidentes, né, com pessoas monossexuais. Então, tanto de homens gays e homens bi, mulheres lésbicas, mulheres bi, enfim, qualquer gênero que se relacione e que seja, que tenha uma orientação que não seja monodissidente com a gente, né? O que eu observo de tudo que a gente fala muito nos espaços e tal, é que geralmente acaba ocorrendo uma tentativa maior de controle. Porque já existe todo esse entendimento, né, de bi é promíscuo, é mau caráter, também essa coisa de que a gente está querendo enganar os outros, assim. E aí, quando a gente entra nessas relações, principalmente se a pessoa já vem com uma bagagem muito carregada disso daí, acaba rolando essa desconfiança a mais, uma tentativa a mais de controle. E aí, uma coisa que eu vejo muito é dentro dos acordos, né, de não monogamia, acaba acontecendo de. É bastante comum as pessoas bi terem que lidar com muito mais regras, sabe? Do tipo, ai, pode se relacionar, mas não com pessoas de tal gênero, não em tal contexto, não em tal não sei o quê. Que aí a nossa liberdade é muito mais cerceada, né? Sem dúvida. E é mais normalizado também as violências, todas as violências relacionadas a ciúmes, assim, porque, tipo, porque tem a famosa frase, né, de que bi tem 50% mais de chance, que não tem Mentira. base matemática nenhuma, as pessoas não têm noção de estatística. Zero. Mas principalmente por isso, né? Acaba fazendo as pessoas. Monossexuais terem mais insegurança, porque é como se a gente tivesse toda uma gama mais de possibilidades, que não é verdade, pelo contrário, tem muitas pessoas que não se relacionam com pessoas bi, ou já chegam com mil pedras na mão, assim, como se a gente automaticamente fosse atacar elas de alguma forma. E a partir do momento que. E quando acontece, ainda, que é sempre o que é usado como exemplo, né? A pessoa tá lá com aquela pessoa e aí em algum momento vai se relacionando com outra pessoa de outro gênero. Aí é o máximo da validação de todas as coisas que falam da gente, né? Tipo, agora a gente mostrou que a gente ia fazer isso mesmo, né? Mostrar que a pessoa não era suficiente, mostrar que as inseguranças dela eram todas reais. E é colocado muito em cima das mulheres bissexuais, principalmente, né? Todo esse peso de que, tipo, se em algum momento a gente não dá preferência para uma relação com outras mulheres, dá essa coisa de que a gente está cedendo a heteronorma, né, que a gente Nossa, está sim, que se preguiça. deixando levar, sendo que na verdade tem toda, assim, tá oprimindo todo mundo, tipo, uma mulher bi pode ser trocada, né, muito entre as aspas, que eu nem acredito nisso de troca, mas tipo, num relacionamento entre duas mulheres bi, as duas elas podem, tipo, abandonar uma outra e acabar ficando com um cara, por exemplo. Isso não é uma coisa que, tipo, às vezes é interpretado como um ataque, né? As pessoas, as lésbicas, tipo, não é pessoal. Tipo, já Claro. aconteceu comigo, já aconteceu com muitas. E tem a ver com toda a pressão que a gente sofre, né? Pra família margarina e tudo mais. Sim. E a gente só consegue quebrar isso daí quando a gente luta em conjunto, e não quando a gente começa a apontar dedo e achar que é um problema, uma questão pessoal, assim. Claro, às vezes nem precisa quebrar, né? Porque tem pessoas que eventualmente, em um certo momento, vão preferir se relacionar com pessoas de um certo gênero ou do outro, e tudo bem, isso também tá no espectro de ser bi, né? Quer dizer, não é um problema, né? Você tá namorando uma pessoa que é mulher e de repente essa relação não tá legal e você terminar e você conhecer uma pessoa que é um homem e ficar com esse homem, não é? Isso não é para ser um problema. Né? Isso não é para ser um problema, mas acaba sendo um problema. E aí tem uma coisa que você colocou que eu fico observando que é uma contradição, que é uma contradição que ela só tá baseada no apagamento da bissexualidade, que é o seguinte, é muito comum que mulheres bissexuais estejam se relacionando com mulheres lésbicas, e aí em algum momento essas mulheres lésbicas, do alto de uma posição que é muitas vezes vista como aquelas que têm legitimidade para falar sobre relações entre mulheres, porque elas são lésbicas, que essa mulher diga não, mas você nunca se relaciona com mulheres, eu sou a primeira mulher que está se relacionando, na verdade você é hétero. Ou então, você só se relaciona com mulheres e só de vez em quando que você fica com homens? Não, então você é lésbica. E aí, quando a mulher bi, né, vai e faz o que, enfim, o que quer que ela queira e etc., a outra usa isso para reafirmar essa posição, que é esse processo que você explicou, Ju. E aí, então, tem um negócio que acontece que é assim. A comunidade lésbica muitas vezes tem um discurso, inclusive em bloco, como comunidade, que é muito problemático, que é de dizer que as mulheres bissexuais, elas dizem assim, ah, não existe bissexual. Aí, né, quando uma mulher chega para elas e fala, não, eu sou bissexual, né, olha só, eu me relaciono com homens e mulheres. Eu já namorei homem, já namorei mulher. Ah, não, mas você namorou mais homem do que mulher, então você é hétero. E convence a mulher, né, Heterocentrada, né? a dizer, a falar assim, não, então eu sou hétero. Ou então as lésbicas muitas vezes falam, ah, não, mas toda mulher bissexual, não existe mulher bissexual que fique predominantemente com mulheres. Isso não existe. Aí, quando acontece de uma mulher bissexual que fica predominantemente com mulheres, fala para elas: olha, eu sou uma mulher bissexual e eu fico predominantemente com mulheres. Elas viram e falam: não, então você é lésbica. Então, lógico que não existe, né? É tipo, mano, muito zoado. E aí, eu queria destacar também a importância a partir do teu comentário. Da gente, que uma das lutas que a gente tem como comunidade bi, né, que é a gente disputar que quando a gente vê duas pessoas do mesmo gênero juntas, isso não é uma prática só monossexual, isso também é uma prática bi. Então, se a gente vê um casal de mulheres, não é um casal lésbico, porque uma mulher ficar com outra mulher é uma prática lésbica e é uma prática bi. No sentido aqui, bi de bi, poli, pan, né? Etc. Para ficar num exemplo aí. É a mesma coisa, tipo, E é importante dizer, na homem-homem também. verdade, que eu acho que tem uma coisa anterior, só um comentário rapidinho, que primeiro que a gente não devia nem estar inferindo o gênero das pessoas só de olhar. Porque Perfeito. gênero é uma questão de reconhecimento e não uma coisa que se vai ver de fora, assim. E aí, segundo, você querer dar um nome para a relação, dar uma orientação para a relação, não faz nem sentido, né? Sim, é uma questão de As pessoas identidade têm também. relação. É, exatamente. Não, e aí fica isso, né? Tipo, você fala, tá? Então, eu sempre falo para as pessoas: não fala beijo lésbico, beijo hétero, beijo homo. Nem homoafetivo, heteroafetivo, eu recuso tudo isso, assim. Tipo, acho que tudo atrapalha a gente a romper com essa mononorma específica da sexualidade. Eu acho que é fundamental a gente começar a falar. Práticas homem-homem, práticas mulher-mulher, né? Ixi, peraí que estão dizendo que o nosso áudio saiu da rádio. Ih, rapaz, Eita. o servidor caiu. Eu tô recebendo mensagens também, falando que acabou, que caiu. Será que porque chegou 9 horas ele deixou 1 hora? Vixe, eu tô olhando meus settings aqui. Ele diz. Vejam se voltou. Será que voltou? Alô, gente. Vamos perguntar pra galera qual foi a última coisa que ouviram. Pra gente saber da onde pegar a discussão. Ai, tem tantos comentários legais que eu quero ler, Ju. Vai dar certo, vai dar certo. Será que tá ouvindo de novo? Já voltou? Alô, alô? Alô, comunidade bissexual do planeta? Olha, minha internet tá funcionando, porque a nossa ligação aqui tá funcionando. Ai, não acredito. Sim. Que broxante. Bom, de toda forma, eu tô gravando. Então, vai pro podcast aí completo. A gente não perdeu nada. Só tentando ver pra gente voltar ao vivo aqui. Ah, você tá no grupo, Ju? Eu não tinha visto. Tô, eu entrei quando Não sabia. tava. Não vi. A última coisa fui eu falando que relação entre mulheres não é relação lésbica. Então você que tava falando na hora que caiu. Eita. Só falou que ainda não voltou, não. Bom, então vamos fazer o seguinte: a gente pode continuar lendo os comentários que já chegaram e conversando sobre eles. Que aí vai ser. Enfim, já tem comentário suficiente pra gente meio que ir até o fim no programa. A gente grava. E aí vai pro ar no podcast, o pessoal escuta gravado. Né? Tá. Vai ter que ser. Infelizmente. Porque. É, meu programa tá gravando aqui. Isso eu tenho certeza absoluta que ele tá gravando. Agora, não tá transmitindo, não tá chegando, na verdade. O que eu vou fazer? Deixa eu fazer um teste, peraí. Vou mudar o outro servidor. Tem um servidor 2 aqui. Eu vou ver se dá certo. Vamos ver. Vamos ver se voltou. Atenção, atenção, galera. Voltou? Vocês estão nos ouvindo? Alô, alô? Alô, alô? Alguém? Alguém me ouve? Planeta Terra chamando? Esta é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva. Puta, não voltou. Saudades. Eu vou mandar um áudio pra galera do grupo avisando que a gente vai gravar, então. Que broxante, né? Galera, eu tô aqui com a Jussara, a gente tá conversando no nossa ligação aqui. A gente vai gravar então o programa comentando tudo que vocês já postaram. Quem tiver mais coisa para perguntar, outros assuntos, já posta agora. A gente vai gravar todos os comentários, etc., e fechar o programa e tá gravando. Então chega no podcast de qualquer maneira gravado amanhã ou depois, e aí vocês ouvem. Porque o Diego aparentemente não tá online para resolver aqui o perrengue da rádio. Tá bom? Beijo para vocês. Bom, vamos lá, Ju. Então, volta no seu comentário só. Eu falo pro Diego editar depois, para ele voltar do teu comentário. Diego. Diego, volta um pouco o áudio, a hora que você estiver ouvindo a gravação aqui, porque caiu a transmissão, então a gente ficou off. E aí, eu tô só gravando, então. Então você vai precisar editar esse pedaço que a gente tentando fazer voltar e sem conseguir voltar. Então, quando eu falo sobre relações entre mulheres que não é uma relação lésbica, que é também uma prática bissexual e tudo mais, é desse ponto que caiu a transmissão. Então aí você pega essa deixa e faz edição para o que a Jussara vai falar agora, tá? Eu vou só fechar minha fala para você ter o gancho e aí você pega esse gancho para montar a edição do áudio. Tudo bem? Tudo bem, Ju? Tudo bem. Beleza. Então, quando a gente fala de práticas, né? A gente fala homem, homem, mulher, mulher, eu prefiro mil vezes do que a gente falar de homoafetivo, beijo hétero, beijo homo, etc. Porque a gente precisa entender que, né? Se a gente vê duas pessoas que a gente lê como sendo do mesmo gênero juntas, a gente não tem como dizer se essas qual a orientação sexual, a identidade sexual dessas pessoas. Então, a gente não dá para saber se é um casal gay ou um casal bi, né? Então, é importante a gente reconhecer que essas práticas, elas são práticas homossexuais, mas elas são também práticas bi. E que as práticas que a gente reconhece como hétero, elas são também práticas bi. Então é importante entender, porque senão a gente tira da bissexualidade a possibilidade de ter também suas próprias práticas. E aí fica essa indefinição e essa sensação que a bissexualidade não existe. Basicamente é dizer que a bissexualidade não existe. Porque se, de um lado, aquilo que você está fazendo é considerado como algo que é homossexual, e de outro lado, aquilo que você está fazendo é considerado heterossexual, então não existe bissexualidade. Então, a bissexualidade existe sim. E ela consiste num conjunto também de práticas, além de desejos, que engloba essas coisas todas, né? E a gente precisa colocar isso na nossa fala e no discurso político. Sim, E a gente precisa ver, né, que assim, quando a gente vê um casal, enfim, um trisal, o que seja, não dá pra gente. Primeiro, a gente não devia estar inferindo o gênero das pessoas, né, porque isso é uma coisa muito particular, tá dentro delas. E segundo, se a gente não pode também dar nome às práticas, assim, dar orientação às práticas. As pessoas é que têm orientação e as pessoas fazem coisas, mas quem tem, tipo, não é o beijo que é lésbico. Pessoas lésbicas podem se beijar, pessoas bi podem se beijar, e você não vai saber a orientação delas, a não ser que você pergunte, que você sabe o contexto, enfim. Exatamente. Nós temos mais algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Eu tenho mais um áudio. Cadê? Vamos lá. Um áudio da nossa ouvinte Amara, querida Amara. Deixa eu botar aqui. Sobre a bissexualidade, né, e o processo de descoberta, é interessante porque recente eu tive essa experiência, porque eu sempre me apaixonava por mulheres e, né, desde adolescente e tal, sempre vivi como lésbica, isso já era um processo. E aí conheci um cara, me apaixonei por um cara, a gente foi construindo um relacionamento e eu sempre dizendo a ele, olha, eu, né, me apaixonando por outras mulheres e tal. E aí a gente sempre ficava naquela, né, conversando naquela, assim, tipo, ah, será que eu sou lésbica, eu só tenho um processo transitório e tal. E aí, recente, eu comecei a ver mais coisas, né, sobre a questão bissexual e tal, mas também, ao mesmo tempo, eu comecei a sentir muita dificuldade em conversar no meio LGBT sobre isso, porque as pessoas ainda veem como uma prática transitória, né? Tipo, que em algum momento você vai se encontrar e você vai descobrir outra coisa. E um outro problema também que eu elenco é a questão da violência LGBT, porque muita gente ainda fala assim: ah, mas você não sabe o que é violência LGBT. E, né, como eu já me manifestei várias vezes no grupo, é realmente muito complicado dizer que eu não sei o que é violência LGBT. Quando eu escuto várias coisas de minha família, já sofri várias questões referentes ao ambiente de trabalho, inclusive tive que pedir demissão porque eu não suportei o que eu passei naquele local. Então, assim, é muito complicado. Bom, ficamos aí com um comentário da Amara. O que você acha, Ju? Eu acho que a gente tem esse processo todo, né, de descoberta e tal. Se a gente não tem apoio nenhum nele, fica difícil mesmo, assim. Tem alguma coisa que ela comentou que eu perdi a linha aqui, que eu ia comentar das últimas palavras dela. A questão Ai, meu Deus. de que as pessoas dizem que a gente não sabe o que é violência LGBT. Isso, exatamente. Porque as pessoas, eu acho que elas não sabem o que é violência LGBT, né? E, tipo, geralmente elas falam assim: ah, mas se você tiver com de mão dada com uma pessoa de outro gênero, ninguém vai querer te bater na rua. Tipo, basicamente essa é a justificativa. Mas, assim, primeiro, que tem essa coisa da expressão que a gente tem. Então. Se você é uma pessoa que já não se expressa, por exemplo, eu sou uma pessoa que não expressa, não performa totalmente a feminilidade, a sociedade já vai me olhar com outros olhos, assim. E se você está fora do padrão de alguma forma, as pessoas vão já ser hostis. E quando a gente sofre uma violência, ninguém vai perguntar para você quantas pessoas você ficou naquele mês, sabe? Tipo, no espaço que a gente tiver, a gente fica vulnerável a essas violências. Fora que existem outros recortes também, né? Tipo, tem questão de deficiência, de negritude, tem um monte de outras identidades, várias outras formas de ser pessoa, né? Que já vão tirar a gente dos espaços para ser tratado, tipo, de uma forma de boas, assim. Muitos espaços, algumas pessoas já vão sofrer violência. E aí, são muitas as motivações que podem levar a uma pessoa a sofrer uma violência LGBT. E isso não tem a ver só com estar de mão dada com uma pessoa do mesmo gênero na rua. Total. Até Inclusive, porque pessoas que são LGBTfobia. hétero sofrem esse tipo de violência. Sim. Tem o caso emblemático lá da lâmpada, foi, eu acho que um pai e um filho. Sim. Então, a afetividade, né, ela já é uma coisa que gera muita violência, infelizmente. E isso é independe da nossa orientação. Tem muitos outros fatores aí envolvidos. Sim, sem dúvida. Vou ler mais alguns comentários aqui. Vou ler dois, na verdade. Eu perguntei aqui se o pessoal podia contar um pouco o depoimento, assim, né? Tipo, como que é para eles as questões da bissexualidade e tal. E tem dois depoimentos aqui. Um da Angélica, que mandou um áudio mais cedo pra gente. Ela diz o seguinte: assim como você, sempre me vi bi, apesar de não compreender isso durante minha adolescência. E o mais curioso, também sempre me vi não monogâmica, mas isso está sendo trabalhado desde 2018, quando comecei a aceitar isso. Um fardo e tanto, né? Preta, bi, não monogâmica e de família super conservadora. Haja terapia. E aí, a Cisane, também nossa ouvinte aqui do grupo do Telegram, disse o seguinte: sempre tive grande dificuldade em me aproximar de mulheres, sendo bi e estando numa relação não monogâmica com um homem hétero cis. Por exemplo, fiquei com uma pessoa, falei da relação com o cara, morreu a conversa. Atualmente, no automático, me sinto mais confortável em investir no contato se a mulher for bi. Agora que tenho dois parceiros homens, bah, bi, dois caras, não monogâmica, sinto que tenho um não na testa. E aí, Ju? É legal, né? Quando a gente já passa dessa coisa do reconhecimento, né? A gente se entende, mas daí para colocar em prática são muitos desafios, né? Para a gente superar aí. Tem todos os estigmas, os preconceitos todos que a gente já falou antes. Tem a questão da oportunidade também, né? Da gente caminhar por espaços onde as pessoas se sentem livres para falar da sexualidade delas, da vontade delas e tudo mais. E às vezes para um lugar que seja seguro para isso, né? E às vezes para uma pessoa bissexual nem sempre é um espaço LGBT que vai ser. E aí entra todo um problema, tanto, e aí de novo, né? Recortes, comunidades não monossexuais que sejam seguras para as mulheres se relacionarem, principalmente, mas não só, né? Para vários grupos minoritários aí. Comunidades que sejam ok para pessoas bissexuais se relacionarem. Tipo, a gente achar esse lugar que seja saudável para isso acontecer. E que aí role de você encontrar uma pessoa, rolar atração, a pessoa se interessar de verdade. E, tipo, ela se sentir confortável na dinâmica de relacionamento que você está aí, são muitos fatores, né? E no final, é mais uma coisa que quebra aquela coisa, né, de que a gente tá pegando todo mundo. Infelizmente, tem muito mais fator contra do que positivo pra gente conseguir levar a cabo uma relação da hora, sabe? Uma relação saudável, uma relação que a gente se sinta confortável, que a pessoa também sinta. E aí eu acho que é por isso que os espaços de militância são muito importantes, assim, porque às vezes se não fosse esse espaço, ele pelo menos as pessoas que estão ali, elas são multiplicadoras no sentido de criar outros espaços em que isso seja confortável. Tipo, aqui nas Semanas Bi de São Carlos, o pessoal vive falando o quanto que é diferente e enriquecedor, assim, participar de um evento em que eles podem olhar para o lado e saber que as outras pessoas são bi também, que existem muitas pessoas não monogâmicas nesse meio também, e que, assim, a gente pode se relacionar livremente. Sim, e esses espaços são importantes até pela questão que a gente estava falando do reconhecimento, que você falou de novo agora. É isso mesmo, concordo em gênero, número e grau. E tem essa questão também de entender toda a pluralidade de experiências bi, né? Porque, tipo, muitas vezes a gente percebe, eu percebo pelo menos, que as pessoas vêm falar comigo sabendo que eu sou bissexual, eu falo sobre isso publicamente e tal, e as pessoas vêm falar comigo em dúvida se elas são bi. Né? Do tipo, será que eu sou bi, então, se eu não preciso ficar com um número igual de pessoas de cada gênero, se eu não preciso, né, sentir exatamente a mesma coisa por pessoas de gênero diferente, será que eu sou bi? Eu sempre falo assim, se você está em dúvida, provavelmente sim. Se não bi, pelo menos monodissidente de alguma forma, né? Porque tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com uma pessoa entender. Eu lembro até de uma situação que eu tava saindo com o cara, e E aí, eu falando, né, de bissexualidade, não sei o que, tal, tal, tal, tal, tal, e ele me tinha como um exemplo, assim, de pessoa bissexual. E aí, um dia, e ele falava assim, não, e tal, mas eu não sei se eu sou bissexual, não sei o que, e tal. Aí ele começou a me contar das experiências que ele teve com outros caras. E eu falei assim, cara, você já ficou com mais caras do que eu com mulheres na minha vida? Se você entende e aceita que eu sou bissexual, por que que você acha que você não é? E aí ele virou e falou, é mesmo, né? Que bobagem. Mas, daí eu vou trazer um tema, Ju, que eu queria muito comentar contigo, até desde a última vez que a gente falou sobre esse assunto em privado, que é o seguinte, eu tenho percebido que muitas vezes, principalmente de homens, eu vejo isso e tem a ver com uma certa popularização, do feminismo também, o que por um lado é bom, mas por outro a gente está caindo num entendimento um pouco complicado e raso das coisas, eu acho, que é o seguinte, muitas vezes homens bissexuais, eles parecem ter vergonha de dizer ou assumir que eles são bissexuais porque eles são interpretados como se eles estivessem querendo uma opressão para chamar de sua, assim, sabe? E aí os caras chegam para mim muito, com muita frequência e falam assim: ah, eu me sinto atraído por homens e mulheres, mas não é exatamente igual, eu sempre me relacionei com mulheres, eu acho que eu vou estar roubando o lugar de fala de alguém, o lugar de opressão de alguém, porque eu não sofro opressão. Eu não sofro opressão por ser bissexual, então eu não sou bissexual. Usa a opressão como medida, sabe? E aí eu digo: Sim. mas gato, você achar que você não pode se chamar de bissexual, já é parte da bifobia, já é parte dessa opressão bissexual. Quer dizer, tipo, Sim. olha só o que tá acontecendo aqui, né? Então, inclusive, existe toda uma gama de tipos de bifobia que homens acabam sofrendo, né? Porque, tipo, se uma mulher se relaciona com outra mulher, geralmente é minimizado, assim, do tipo, ah, não, eram só amigas, foi só, tipo, sei lá, carinho ou qualquer coisa. Um homem beijou outro homem uma vez na vida, pronto, é gay, Exato, não tem, exatamente. né? E aí, e rola invalidação, assim. Dentro do movimento gay, minha nossa senhora, a bifobia também é uma coisa assim bem descarada, bem absurda. E quando entra nesses outros recortes, né, aí é que os caras se sentem menos confortáveis ainda de falarem sobre aquilo que eles sentem. Já é todo um tabu, né? Tipo, a sexualidade e a romanticidade dos homens, tipo assim, eles só podem estar naquele extremo sexual de tipo querer se relacionar e estar sempre disponível. Existem até alguns tipos de práticas que são assim mais aceitas dependendo de como é que você se identifica, né? Tipo, tem toda existem até nomes específicos, né? O goi e tudo mais que entraria aí nessas outras identidades. Monodissidentes que, tipo, que no final tem muito dessa opressão dos homens não poderem se dizer suficientemente atraídos, principalmente romanticamente, por outros homens. E isso dentro do movimento feminista, eu já ouvi muito isso também dos caras do tipo, ah, não, mas eu acho que eu tenho que ver se não é coisa, sei lá, de esquerdo macho, não sei o que lá. Tipo, cara, se você tá pegando outros caras só para poder se aparecer no movimento assim. Não que eu ache impossível, mas tipo, se isso continua acontecendo corriqueiramente na sua vida, talvez você não está fazendo isso pelos outros, né? Talvez você esteja fazendo isso por você. Sim, total. E de novo, né? Não tem nada a ver com prática, tem tudo a ver com sentimento. Eu lembro de um amigo que uma vez veio me perguntar, do tipo, ah, eu já beijei umas meninas em balada, não sei o que lá, mas eu não sei. Aí eu falei. Tá, mas o que que você acha dessas meninas? Você acha elas bonitas e tal? Mas bonita como? Eu falo, tipo, bonita, tipo, um quadro é bonito, tá ali, ou bonita do tipo, nossa, pegaria, é bonita. Aí ele, tá, talvez eu seja bi, sabe assim? Tem toda essa coisa. Quando as pessoas vêm falar para mim, né, eu tento não, tipo, ó, não sou eu que vou dizer se você é bi ou não, Claro. mas se algum dia você precisar dessa validação, eu assino a sua carteirinha, você pode levar. Tipo. Prestando mais um serviço aí pra galera, o nosso podcast, por favor, encaminhe os pedidos de assinar a carteirinha e atestar a bissexualidade para jussara.oliveira@... Leva Ou no então, cartório, arroba assina quem darksage. precisar. Encaminho para arroba darksage. É absurdo, né, que a gente precise desse tipo de validação, porque é como a gente se sente, é isso, devia ser uma Cara, coisa tão interior e mas íntima isso é e ao mesmo muito tempo tão louco, bonita, né? né? Isso também é muito louco, porque eu fiz um post uma vez e eu falei exatamente isso. Eu falei, se você está precisando de um bissexual atestando e dizendo que sim, você é bissexual, por favor, preencha aqui, eu estou dizendo, eu atesto, você é bissexual. E várias pessoas dos comentários contando que lê esse post, tipo, me lê como bissexual falando isso, fez elas se sentirem confortáveis para se identificarem como bissexuais. E aí elas falaram, não, realmente, obrigada. Você assinou minha carteirinha, sabe? É uma A que coisa ponto muito doida, chegamos? cara. Muito louco, muito louco. Tem um último comentário aqui do Gustavo, é ainda sobre o comecinho da nossa discussão, mas acho legal para a gente fechar um ciclo aqui e ir encerrando o programa, né? Que é o seguinte, ele falou sobre aquela questão que a gente falou de todo mundo ser bissexual e tal. Ele disse: acho que dizer que todos são bissexuais pode apagar as pessoas assexuais também. Acho muito interessante essa diferenciação entre sexualidade e romanticidade, por mais que eu não ache que seja uma separação estanque. Sim. E as pessoas arromânticas também, porque as pessoas podem ser birromânticas, ou homorromânticas, ou arromânticas e tal. É isso, né? A gente tem muito mais possibilidades aí do que a gente costuma colocar isso pra gente. E aí tem gente que às vezes me pergunta, ah, mas não é muito nome, não é muito termo, não é muito isso, muito aquilo. Mas assim, são essas identidades todas, são essas separações que fazem a gente ver que, ok, às vezes a gente passa por esse processo de ver que a gente está fora da norma, mas não consegue muito bem achar, assim, experiências próximas, né? Mas quando a gente entende essa separação entre romanticidade e sexualidade, que a gente entende que existem várias formas de ser bi, assim como existem várias formas de se relacionar e ser não mono, quando a gente entende que existem dinâmicas diferentes, possibilidades diferentes, é que a gente se sente confortável em ser quem a gente é e buscar as possibilidades que deixa a gente mais confortável. Confortável para a gente mesmo, mais feliz, mais prazerosas, né? Tem, enfim, eu acho que é muito importante sim dar nome às coisas, mesmo que assim, eu não acho que também todo mundo tem que ficar levantando isso toda hora, mas é importante sim a gente dizer que existe bissexualidade, existe toda uma possibilidade de monodissidências aí, existe birromanticidade e assim. A não monogamia é uma possibilidade para a gente. E é isso, né? Não é regra, mas é uma possibilidade. Eu inclusive, cara, acho que a gente podia fazer um programa só sobre essa questão, porque acho que na não monogamia pega muito esse debate, né, sobre sexualidade barra romanticidade barra desejo, prática, todo esse universo de coisas, e eu fico pensando muito. E aí é uma coisa minha mesmo, é uma inquietação minha que não está resolvida, é uma pergunta com a qual eu convivo dentro de mim o tempo inteiro e que até hoje todas as muitas conversas e leituras que eu fiz sobre a sexualidade, espectros, né, da espectros ASI, aro e tudo mais, isso nunca, nunca o que está disponível me respondeu de maneira satisfatória. E talvez seja bom um debate por isso, que é o seguinte, né? Como é que a gente concilia pensar essa diferença entre sexualidade e sentimento de atração romântica, né? O que a gente chama de atração romântica, de querer ter um relacionamento com a pessoa e tudo mais. Como é que a gente concilia isso com recusar uma estrutura cultural que a gente chama de amor romântico? Porque, de certa forma, se não tem desejo sexual envolvido numa certa relação, e você tem intimidade, tem afeto, tem carinho, etc., o que diferencia isso de uma amizade? No momento em que a gente decide reivindicar que a romanticidade ela define isso como algo diferente de uma amizade, a gente não está adotando por osmose, né, assim automaticamente uma estrutura do que deve ser um certo amor romântico. Como que a gente consegue equilibrar essas coisas numa crítica a essa estrutura também, ou essa crítica ela não existe quando a gente está falando das pessoas que se identificam no espectro aro? Essa é uma pergunta boa, né? Sim, assim, eu não posso responder por pessoas aro ou ace, mas falando como uma pessoa alossexual, né, e extremamente romântica, que já se relacionou com, de várias formas, né, assim, existem movimentos dentro da não monogamia, né, que questionam mais isso. Tá aí o anarquismo relacional, tipo, trazendo vários desses questionamentos sobre os limites, né, do que é uma amizade, para o que é um relacionamento romântico. Mas eu costumo dizer que a não monogamia é tudo aquilo que a monogamia não é. Então, tipo, a monogamia, ela tem mais ou menos um contrato social, assim, de como que você deve se relacionar com a pessoa que você está envolvida, com a sua família, com seus amigos. Agora, a não monogamia, ela envolve todo o resto de pluralidade aí de forma de se relacionar. E essa diferença, é lógico que ela tem que ser, tipo, dá para a gente entrar muito mais no debate, mas tentando trazer aí alguma um start nessa discussão. Eu acredito que é a gente quem faz, sabe? Esses limites, eles não precisam estar tão bem delineados assim, e vai muito, na verdade, tipo, todo relacionamento é um acordo, né, que a gente faz com quem a gente está, e devia ser, ter a liberdade de evoluir com todas as suas possibilidades ali. Ele não precisa ter um contrato pré-definido de como todo mundo devia ser, né? E aí, dentro disso, nossa, existe muita forma de se relacionar, existe muita coisa que, muita possibilidade aí entre o que a gente conhece entre namoro e entre o que a gente conhece de amizade. E dá pra gente ter, nossa, toda uma grande possibilidade de vivências, Acho que que a gente vai precisar infelizmente eu fazer já um. tenho algumas aí. Acho que a gente vai precisar fazer um programa no Libre só sobre a sexualidade e a romanticidade, birromanticidade, sei lá. Como que a gente chama isso? Eu nem sei, né? A gente falar de espectro ace? Né? E aí, eu Talvez. Já não sei. já Eu vou não, tentar não descobrir. caberia Eu vou tentar dizer. descobrir pra gente conseguir fazer um programa sobre esse debate que é tão importante e que também entra, de certa forma, na monodissidência, né? Como você falou. Então, é bem legal a gente conseguir pensar, né? Pensar junto e dialogar, pensar junto melhor sobre essas questões. Então é isso. Ju, nós não temos mais comentários, também ficamos fora do ar um tempinho, tivemos um pequeno problema técnico com as máquinas que operam automaticamente os horários e programação da rádio. Mas acho que você que está ouvindo aí no podcast gravado vai estar tudo bem na edição final, eu espero, esperamos. Se não tiver, escreve para gente. E eu vou pedir para você fazer algumas considerações finais, Ju, antes de eu fechar o programa, se possível. Ah, mais uma vez agradecer a participação. É muita coisa para falar. Eu espero que eu tenha conseguido ser respeitosa com todas as possibilidades de relações e de identidades aqui. Sempre lembrando que é importante, né, a gente lutar pelos nossos direitos e que a gente não pode deixar ser subjugado pelo preconceito, pelo moralismo. E que toda a forma de se relacionar sendo consentida e saudável para todos é válida, independente do nome que a gente dá, mas sempre lembrando que a gente tem aqui esse cantinho monodissidente, a gente tem esse. Existe todo um grupo de possibilidade de não monogamia que está buscando aí, tem várias pessoas buscando se reafirmar, se relacionar, e é isso. Espero E as que. pessoas que quiserem te seguir, o que elas devem procurar? No Instagram, no Twitter? Conta pra gente as suas redes. Eu estou usando bastante o Medium para escrever. Eu escrevo sobre muitos assuntos. Aí entram os outros trabalhos que eu faço, né? Da questão da tecnologia, da ciência e de questões de saúde. Então, lá eu estou com Annabelle Belmont, com um N e dois L's. Eu uso mais, das redes que eu uso mais é o Facebook, também é escrito dessa forma. E o Twitter, Dark Sage, sempre que eu publico algum texto, eu coloco lá. Mas Twitter, Instagram, eu já não uso tanto assim. Podem usar para falar comigo no pessoal, mas não são redes que eu sou tão ativa. Bacana. Obrigada, Ju. E se você tem algum comentário, dúvida, quiser compartilhar com a gente, sempre @librecast ou @librepodcast, ou então vem para o nosso grupo do Telegram. Tem bastante gente, tá bem legal. A gente tem debates bem bacanas e debates produtivos que geram ideias de programas como esse ou como outros, enfim, que estão aí por vir. Então, só chamando aí, eu pedi. Como agora eu comecei a fazer isso e pedi para os convidados indicarem uma música para terminar o programa. E eu perguntei para a Jussara, antes da gente entrar no ar, que música que ela indicaria, ou que cantor ou cantora bissexual que ela indicaria. E tá aí, para a gente escutar uma música da Ana Carolina, que é uma cantora bissexual, né? Apagada como bissexual e lida muito frequentemente como lésbica. Então fica aí para a gente terminar aqui uma música da Ana Carolina. Boa noite, Ju. Boa noite. Boa noite, ouvintes. Vamos descansar, que é sexta-feira. E vocês ficam com a Ana Carolina. Minha garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha, tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha, tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Vem uma madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono, me ponho a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso. Tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso. Tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura pra te conquistar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Vim parar nessa cidade por força da circunstância. Sou assim desde criança, me criei meio sem lar. Aprendi a me virar sozinha. E se eu tô te dando linha pra comer você? Aprendi a me virar sozinha. E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar? Aprendi a me virar sozinha. E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar? Aprendi a me virar sozinha. E se eu tô te dando. te abandonar. Oh, prontinho. Acabou. Beleza. Ju, obrigada. Nada. Que pena que parou no meio, né? Eu tinha um monte de amigo aqui que tava super empolgado assistindo. É, no finalzinho voltou, mas foi bem no finalzinho. Mas eu vou passar pro Diego o áudio gravado. Ele vai fazer a edição e deve estar no ar amanhã ou depois. Beleza, então. Tá bom. Obrigada, querida, pela sua maravilhosa participação. Obrigada de novo pelo convite. Bom que ficamos com um monte de assuntos pendentes. Adoro. Falou. Então tá bom. Beijo, Ju. Tchau. Boa noite. Beijo. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.